Alfiante Zulu, só confirmando, o senhor quer prosseguir pátio 3 para o portão 03? Positivo. Autorizado início do reboque, chame para ingresso no pátio principal. Alfiante Zulu. Bom dia, Azul 4040, ponto de espera. 4040, bom dia, mantém ponto de espera aguardando. Mantém ponto de espera. Prossigo. Alisa o gol 976, após desvios, foi direto para o Duna. Desvio direto do Duna, está autorizado ILS Express? Está autorizado para 2000, ajuste 04, reporte estabilizado. Para 2000, 04, Duna e reporte estabilizado, 9076. Lembrando a direita, sol 209, sol 3153. Azuba 201, vento calmo, autorizado decolagem. Livre decolagem, Azul 4201. Azul 4040 após companhia iniciar, está autorizado a alinhar e manter o terceiro no zero. E manter o terceiro no zero, 4040. E Juliette para 10, é o portão do 3153 da TAN. 62 não escuta. Chile 62 não, não condições de prosseguir um pouco mais à frente? Afirma que um pouco mais à frente, 62 não. Linha 42, táxi, está autorizado por estacionamento, chama pra gente, táxi. Está autorizado, chama, táxi, tá bom, 642. Trip 55 não passa, senhora, me escuta? Ah, escuta sempre, bom dia. 5514, tenho pré-aprovado 190 para Aracaju. Senhor aceita o nível, aguarda a recoordenação para 150. Aceito. Está autorizado o plano para Aracaju, nível de voo 190, via Golf 677. Subida por Aracaju, curva esquerda após a decolagem. 5122 é o código transponder. 120, decimal 8, corrigindo. 1198 é o controle. 190 de Golf 677 para Aracaju, a saída é para Aracaju, a curva esquerda após 120 de Golf 1998 é o controle do 4. Correto, trip, chama para posicionamento. O 1795 pronto para a Copa Brasília? Autoridade Brasília, nível de voo 360, via peso 97. Subida Arbor, Elefa. Primeira curva à direita após a decolagem. O código transponder é o 5113. E o controle 119, decimal 8. Reto, chama para posicionamento. Azul 4040, vento 060 graus, 0390, decolagem 10. Decolagem 10, 4040. Passarela 2223, aciona a identificação, está autorizada a chegada a bomba. Desça para 4 mil pés, ajuste 104. para 4.994, a gente pode descer mais umas 15 milhas à frente? Afirmativo, Tataré 2233, reporte inicial para descer. Tataré. 2-1-1, Dalchené confirmando autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, estimado 3 minutos de decolagem. A aeronave decolando, mesma rota. E direita em alfa, Panicero 245, 1-0, uma quarta ajuda de gol, 1-643. Confiante Zulu, autorizado prosseguir com reboque até o portão 03. Informe término do reboque. Confiante, obrigado. Azul 4040, decolado aos 36, controle 119, decimal 8. 19, 8, azul 4040, 40. Autorizado, 607, já para início de táxi. Autorizado, reportará para o táxi 607. É o Leda Bridge, 380, 40, 40. Localizador, gol 1076. 1976 completa torre 1 com o decimal 95. 295, obrigado, até mais. Um 897, plano para cópia com fins. Yeah. Autorizado plano para com fins, nível de voo 360, via Persoluna 6, subida da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder 5115 e o controle 119, decimal 8. Vento, gol no 897, validado 360 para com na subida de 8, decola na pista da EOL, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda, linda. Voa 9076, vento calmo, autorizado pouso, pistão 0. 223, vibrando 80. Bem. Controle 119, decimal 8. 798, 121, voa. 642, após a aeronave na final, ali mantém, cabeceira no 0. Após a aeronave na final, pousar, ali mantém, voa, 62. Salvador, muito bom dia, Xanã 62 do Nono, não precisa dela na sexta-feira. Xanã 62 do Nono, contato radar, suspora nível 360, saída da Eoleda Bridge. Além da Bridge, autorizaria para o combustível da Eoleda para o 62 do Nono? Vou direto ler, Xanã 62 do Nono. Direto Leda. Azul 4201, chama Recife 1251. Recife 125, décima 1, azul 4201. Para o táxi, o Anomia 07, 153 a bordo, 3 horas e 50, alternando o galeão. Táxi autorizado, pátio Índia Alto. Ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 014. No 014, autorizado via pátio Índia, para o ponto de espera da 10, voo Anomia 07. Voo no 7, no 5, após a passagem do tráfego da companhia retaguarda, inicia no 02. 3209-9076. 1897, aguarde. Vai dar, 1897. 9076, bom dia, prossiga via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 9076. Persona 6219, desvio de 20 graus na direita, devido a reclamações, por aproximadamente 20 milhas. Persona 6219, após desvio de 20 milhas, mas tem após de esquerda. Após pro Julinda, 6211. 1897, puxa a cena no 5, chama para início táxi. Vai para táxi, boa noite, na frente. Torre, voo 1607, aproximado do ponto de espera do 10, pronto. 607, ali mantém, que eu preciso de 10. Ali mantém, boa 607. 642, decolado aos 43, controle 199, décima 8. 642-098, gol. Controle Salvador, bom dia, gol no 642, pro Caracaju, passando a 1600. Gol no 642, contato radar, vou para o nível 390, saída PUC. 390 na PUC, gol no 642. 7, decolagem 44, controle 1, 9, décima 8. 1, 9, décima 8, bom dia, canto, do na mesa. Salvador, bom dia, Gol 9607, está passando 2.500. Gol 9607, contato radar, doutora nível 360, saída da Eolida. Da Eolida, Gol 9607, chegando. 4040, controle. Né, 62, chama Recife, 3597, portão 08, autorizado, chama para início de táxi. 897, teria um estimado para início de táxi? Mais 30 segundos. Sim. Gol 9076, ingresso Juliette, portão 04. Aguarda aí o colega sair, o Gol 9076, agradece. Sim. Gol 9076, então fique, vai ficar atento ao início de táxi do Boeing da companhia em breve, após o ingresso Juliette, portão 04. Bem, após o ingresso da Gol, prossegue para o quarto. Muito grato, até logo. Gol 9700, companhia aos 30 segundos. Para o táxi, está com 162, 162, 3 horas, você na campina. Táxi autorizado via Patinho de Alfa, ponto de espera, chame 2895, o ajuste no 094. Legal, pode ir, 2950, boa, até nós chamamos, boa noite, 897. 897, só confirmando o PLB, 162. Afirma, 162, 162. Entendi. 22, 23. No 5, bom dia, autorizado ali ainda, colapso no 0, vento 060 graus, 02 nós. Bom dia mais uma vez, boa noite, 97, bom dia, Lima, mantém Capitão 0, após início da companhia. Bem, após a rolagem do Boa, Lima, mantém, boa noite. Salvador 35514 para puxa acionamento. 5514, autorizado, chamo para início de táxi. Salvador 35514 para puxa acionamento. 5514, autorizado, chamo para início de táxi. Enter. Sétimo 5, decolado 5-1, controle 1-9, décimo 8. 198, controle, bom, sétimo 5, obrigado, bom serviço. Controle Salvador, bom dia, gol no sétimo 5, decolado, árvore, eletra. Gol no sétimo 5, afastado, radar decolagem, gol para o nível de voo 360, sete árvore elétrica. 360 no perfil, gol. Salvador, bom dia, passarelo 2223. Passarelo 2223, bom dia, informarei que está livre. 23. Número 07, chama Recife 125. Poderia confirmar a frequência? 125. Patrulha Salvador, poderia confirmar a frequência para o voo no meio 07? Voo número 07, a frequência 125, decimal 1. 125, 1, bom dia, voo no meio 07. Confirma aumentar a intensidade ou diminuir? Aumentar um pouquinho, tá com muita névoa aqui. É, já tá no máximo, papi. Ah, tá legal, então, obrigado. Passarei 223, vento calmo, autorizado pouso, busca no zero. Passarei travado, autorizado pouso 10, 2, 3. 897, decolado 52, controle 1-9, décima 8. 895, ajuste no 0 no 4. Repta 3597 informa transmissão muito baixa. Toma, recebe agora. Agora alto e claro. Grava. Bom, o Salvador 3594 acionou 44 a bordo, 330, alterna Salvador, pronto para o caminho. Autorizado o táxi até a entrada do pátio 3, chame lá para prosseguir. Lá, chamará a equipe 5514, muito bom dia, solicitado. Equipe 5514, está autorizado o táxi, a Pátio, Índia Alfa, para seguir como número 2, seguindo o Airbus da TAM. O ponto de espera vai chamar a torre 1895, ajustado 1014. 1895, lá naquela posição, 5514. Laredo 2223, solo 55, direita, solo 219. Eu 219, obrigado, TV. Onde Salvador, 3597, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento calmo. Ok, não foi compreendida as frequências. Pode confirmar gol no 7 no seu? 126-0. 126-0, no 7 no seu. Obrigado, bom dia. Tá 3597, decolado 58, controle 199, decimal 8. 198, boa. Controle tá 3597, bom dia. Tá 3597, contato radar, vou para o nível de voo 380, Arboeleva. 380, Arbor Eleva. Ciclo 4, vento calmo, autorizado a decolar, pista no zero.